Projeto de verificação das condições promocionais. TAE 360. Morangos com Açúcar já tem um spot. Clube Morangos é o novo programa das tardes da TVI e tem direito a tudo. Conversa descontraída, estrelas, humor e coisas sérias, passatempos, música e mais música. E ainda os morangos de Ana Chaves, Joana Duarte, Ana Rita Tristão, Daniel Cardoso e Angélico Vieira, que vão apresentar o programa num estúdio com montra para a rua. Não percas Clube Morangos, o clube com mais energia da televisão, na TVI. Este é um homem com uma vida extraordinária. Também tu sonhas. Também tu queres. O que te falta é um pequeno gesto. Acredita. Tu consegues. O seu nome é Joe Berardo e o seu cartão American Express. Em qualquer sucursal Milênio PCP. Sentir o sol na cara, dos pequenos prazeres da vida que com o teto de abrir panorâmico do novo Corsa deixou de ser pequeno. E graças aos nossos designers super ninjas, ele está hiper giga aerodinâmico, o que reduz em muito o barulho do vento. O sol quando nasce é para todos, mas agora é mais para uns do que para outros. Novo Opel Corsa, com teto de abrir a boca de toda a gente. Come on! Não, até curti a larguete de ir ao Brasil, mas esta história do cartão é uma trabalheira. Tipo, tem que tirar o telemóvel do bolso, cancela logo o braço. Depois ainda precisa de marcar o número, coisa que não se faz, é pelo menos mexer um dedo. Depois ainda tem que falar, tem que mexer os maxilares, cuide, perde-se uma data de segundos, olha para isso, vou à caparica! Não me diga que não arranjou um bocadinho para ganhar viagens ao Brasil. Ligue 707-246-246 e habilite-se a uma de 60 viagens duplas num dos dois sorteios. Cartão T, quem tem, só tem a ganhar. Uma parceria Tranquilidade e Banco Espírito Santo. TAE 22,78%. Imagina uma família completamente disfuncional. Is it possible just once we could get something to eat for dinner around here that's not the damn chicken? Hey, Dad! I'm just saying! Dad! Uma família onde cada um tem a sua valente pancada e onde ninguém se suporta. Uncle Frank didn't really have an accident. He tried to kill himself. Agora imagine essa família junta num autocarro dias a fio para poderem levar a miúda mais nova até um concurso de beleza. We're going to California. A Rádio Comercial apresenta Uma Família à Beira de um Ataque de Nervos. Uma comédia onde ninguém joga com o baralho todo. Em exibição, com a garantia Rádio Comercial. Olá, como está? Vim pelos bilhetes. Onde é o test drive? Não é preciso test drive. Não. E o formulário? Não há formulário. É não só... querem os meus dados? Não. Ah, é sorteio? Não. Onde é que está o truque? Oh, mas não há truque. A Chevrolet está a oferecer 20 mil bilhetes para o Campeonato Europeu de Turismos de 20 a 22 de Outubro, no Autódromo do Estoril. Visite-nos para levantar quantos bilhetes quiser e aproveite as condições especiais para a compra do seu Chevrolet. Chevrolet é muito mais. bpiimobiliario.pt. Um sítio especial. Porque se não fosse para ganhar... Rádio Comercial, de terça a sábado, entre uma e as três. António Sérgio nas horas. Well, you wake up in the morning, when the ding dong ring. Go over to the table, see the same old thing, not my focus on the table. Nothing in my pants. It's the only thing about it. I get in trouble with the man let the midnight special shine a light on me. Let the midnight special shine a love light on me. If you ever go to Houston, boy, you better walk right. You better not stack on, and you better not fight. Oh, the sheriff gonna arrest you, gonna carry you down. And if the jury find you guilty, your penitentiary bound. But let me know. Thank you. You walk into the room with your pencil in your hand. You see somebody naked and you say, who is that man? You try so hard but you don't understand just what you will say when you get home. Because something is happening here, but you don't know what it is. Do you, Mr. Jones? You raise up your head and you ask, is this where it is? And somebody points to you and says, it's his. And you say, what's mine? And somebody else says, well, what is? And you say, oh my God, am I here all alone? Because something is happening here, but you don't know what it is. Do you, Mr. Jones? Ticket and you go watch the geek who immediately walks up to you when he hears you speak and says, how does it feel to be such a freak? And you say, impossible, as it hands you a bone. Because something is happening here, but you don't know what it is. You have many contacts among the lumberjacks to get you facts when somebody attacks your imagination. But nobody has any respect. You and I already expect you to just give a check to tax deductible charity organization. You've been with the professors and they all liked your looks. What great lawyers you have discussed, levers and crooks. You've been through all of F. Scott Fitzgerald's books. You're very well read, it's well known. Because something is happening here, but you don't know. And it says, how? And you say, what does this mean? He screams back, you're a cow. Give me some milk or else go home. Because something is happening here. You don't know what it is. Do you, Mr. Jones? Your eyes and your iniciais de mais uma dupla hora, antenas da Rádio Comercial António Sérgio, nas horas para todo o país. O início foi a surpresa com o Midnight Special, o velho clássico, através da entrega de Van Morrison, Lonnie Donegan e Chris Barber. Depois, dois temas para a compilação dedicada ao álbum de Bob Dylan, que este ano regressou à atividade na edição de discos. O último e que temos rodado insistentemente é Modern Times, neste caso Highway 61 Revisited e Revisited Again. Os temas foram From a Buick 6 de Richmond Fontaine e este cáustico, o Ballad of a Thin Man, assinado Willard Grand Conspiracy. Bem-vindos. Rádio Comercial António Sérgio, nas horas We're Only In It For The Pleasure. O tema que inaugura o Suzy EP são os Boy Kill Boy. Vamos deixar passar ainda uma outra para que os conheçam melhor. Boy Kill Boy, It's Different for Girls. Noite Dentro é comercial com António Sérgio nas horas. Soltas, abertura de mais uma dupla hora de António Sérgio nas antenas da comercial Suzy, do Suzy EP, tal como It's Different for Girls, os Boy Kill Boy. Não sei se aconteceu o mesmo com vocês, mas neste último tema, It's Different for Girls, tivemos aqui uns overtones que nos fizeram lembrar, francamente, os primórdios de Joe Jackson, mas para muitos, Joe Who? Raise the light. Everyone's losing it. Everybody's giving up. Giving up the ghost and turning in on themselves. Let's head for somewhere. Absolutely anywhere. Alone. So let me know, I'll take you there. Just think it over, then take what you need. The ceiling of a weapon with the light turning low. You see it like that now. Somehow. Do prazer de ouvir boas marcações em bandas rock, é o caso do Raise the Light, foi o caso específico deste pop song 2006 e ainda fica o exemplo mais flagrante In the Morning, Raise the Light. Come on. On the radio sound the same. Everybody just looks the same. But then last night was so much fun. And now your sheets are dirty, the streets are dirty too. But you never look back over what you've done. Remember when you were young, you'd lose yourself. In the morning, you know we won't remember a thing. I can't help it, it's not his fault. Just a dangerous, dangerous age. But then every night's still so much fun. And you're still out there, darling, clinging on to the wrong ideas. But I never regret anything I've done. Remember when you were young, you'd lose yourself. E não sabe o nome, nem quem canta, escreva nesse preciso momento comercial no seu telemóvel e envie um SMS para o número 4443. O preço da mensagem é de 45 cêntimos. Rádio Comercial. Rádio Comercial, noite dentro, António Sérgio nas horas. Hi, this is Steph from Placebo, and you are listening to Antonio Sergio. Tables turn. músicas soltas da primeira das duas horas desta noite. You are not honest. I'll bide my time. I'll wait my turn. Olá, nos voltamos a esquecer da última deixa final. Broken Promise, tema que inclui na parte vocal ou nas participações vocais Michael Stipe. É um dos temas do álbum Revisitamos Mad dos Placebo, de onde saltamos com toda a naturalidade para um dos temas que animou boa parte de 2006. Nossa, mas muito provavelmente vossa também. Placebo, Song to Say Goodbye. You are one of God's mistakes. You crying, tragic waste of skin. I'm well aware of how it aches. And you still won't let me in. Swollen face, though I don't like you anymore. You lying, trying, waste of space. Before our innocence was lost, you were always one of the less enlightened seven, and a voice that made me cry. Toca animar. Humor, boa disposição, alegria. Quando os animadores me divertem, se calhar ainda gosto mais. Toca animar. Uma rádio comercial. soltas, António Sérgio nas horas, até às 3. Please welcome Orson. Somebody tell you what I couldn't tell you. I hope they did. And well, I learned to regret it, or should I forget it? Whatever this is, it feels electric. Daqui para todo o país, entre 1 e as 3, terça a sábado, António Sérgio, nas horas o regime é de soltas, se bem que em grande parte dos casos venhamos a atribuir direito a dois temas para algumas das bandas. É quase sempre habitual. Bright Idea é o título do tema e também a abertura para o álbum dos Orson, com que lidamos neste momento, e seria óbvio e até criminoso não lembrar este magnífico Happiness. Orson. O-R-S-O-N. Just as simple as that. Do I really need a reason? Is it really such a big deal? It just seems like the right situation. Ah, to say how I really feel. Best music I've heard. Rádio Comercial Toca Animar em Barcelos, Espósito e Vila Nova de Famalicão 97.7. Find what you are about to hear rather disturbing. Respire fundo, relaxe e encontre a sua voz interior. O que é que essa vozinha lhe diz? Que você parece uma música dos Dexys Midnight Runners, é isso? Ou diz-lhe que você dá uns beijinhos que são, digamos que vá, uma desilusão? Ou diz-lhe ainda que se você fosse um filme seria o padrinho. Medo, medo. A Rádio Comercial tem poderes, muitos poderes. Descubra tudo o que sempre quis saber sobre si próprio em radiocomercial.clix.pt, procurando aí a área dos testes. Responda a algumas perguntas e coloque o resultado final no seu blog. Pode também enviar aos amigos se quiser. Não nega a partida. Uma ciência que desconhece. Teste Rádio Comercial. É científico. News. chama-se Death by Sexy. São temas muito curtos. Um deles já ouviram, este I Want You So Hard, que era single correndo por aqui. Eagles of Death Metal. Feeling. E ainda Cherry Cola. São três soltas nas horas de António Sérgio, antenas da Comercial. Death by Sexy, Eagles of Death Metal. Come on, you fuckers. arrancou logo em primeiro. A nova Ford Transit foi eleita Van do Ano 2007. Com um novo design, novos interiores, muita versatilidade e económicos motores Common Rail, dos 80 aos 140 cavalos, a nova Ford Transit está melhor que nunca. Venha experimentá-la num concessionário Ford. Nova Ford Transit. Van do Ano 2007. Ford. Feel the difference. Em bpimobiliário.pt, vou direto à casa que procuro. São mais de 500 mil imóveis, apartamentos, lojas, escritórios, terrenos, armazéns, moradias, para comprar, vender ou alugar. Posso? Entre. A casa é sua. Escolha a casa que o BPI financia até 100% e com spreads desde 0,29%. Porque se não fosse para ganhar, eu não me atirava assim. Toda a informação em bpimobiliário.pt, um sítio especial. Os Morangos com Açúcar já têm um spot. Clube Morangos é o novo programa das tardes da TVI e tem direito a tudo. Conversa descontraída, estrelas, humor e coisas sérias, passatempos, música e mais música. E ainda os morangos de Ana Chaves, Joana Duarte, Ana Rita Tristão, Daniel Cardoso e Angélico Vieira, que vão apresentar o programa num estúdio com montra para a rua. Não percas Clube Morangos, o clube com mais energia da televisão. Na TVI. Lembra-se dos diários? Com cadeados, folhas perfumadas, alegrias e mágoas escritas com letra muito redondinha? Pois, mas hoje tudo isso é digital e está no maravilhoso mundo dos blogs. O meu blog dava um programa de rádio. Novos blogs, novas visões do mundo. Todas as semanas um cantinho na internet ganha voz e música. Aqui mesmo, na Rádio Comercial. Esta semana pode ser o seu. Inscreva-se em radiocomercial.clix.pt. Novo horário, sábados às 9 da noite. Domingos às 11 da noite. Olá, como está? Vim pelos bilhetes. Onde é o test drive? Não é preciso test drive. Não. E o formulário? Não há formulário. É não só... querem os meus dados? Não. Ah, é sorteio? Não. Onde é que está o truque? Oh, homem, não há truque. A Chevrolet está a oferecer 20 mil bilhetes para o Campeonato Europeu de Turismos de 20 a 22 de Outubro, no Autódromo do Estoril. Visite-nos para levantar quantos bilhetes quiser e aproveite as condições especiais para a compra do seu Chevrolet. Chevrolet é muito mais. Um Picasso original, uma ilhota das Maldivas, uma Bond Girl... Caviar com fartura, um clube de futebol, um jatinho, mais cabelo e um T3 remodelado com traça antiga, garagem e arrecadação. Ai, se eu tivesse pais ricos. Não tendo nem tendo ganho a lotaria, o Pedro aproveitou o spread promocional de 0% do BES para conseguir a casa que quer. Sempre com a prestação mais baixa. Crédito Habitação BES. Quem sabe, sabe. E o Pedro é que sabe. Spread 0% promocional durante um ano, sujeito à verificação das condições promocionais. TAE 360. TVI apresenta Canta Por Mim, o programa de televisão que vai marcar a vida dos portugueses. Todas as semanas, personalidades e cantores de sucesso juntam-se em palco para defender uma história de vida e dar voz a uma causa. No final, só uma sairá vencedora. Noites de música e grande espetáculo num programa de fortes emoções. Siga a voz do coração. Não perca Canta Por Mim, domingo à noite, na TVI. Este é um homem com uma vida extraordinária. Também tu sonhas, também tu queres. O que te falta é um pequeno gesto. Acredita, tu consegues. O seu nome é Joe Girardi e o seu cartão American Express. Em qualquer sucursal Millennium PCP. Olá, como está? Vim pelos bilhetes. Onde é o test drive? Não é preciso test drive. Não. E o formulário? Não há formulário. É não só... querem os meus dados? Não. Ah, é sorteio? Não. Onde é que está o truque? Oh, homem, não há truque. A Chevrolet está a oferecer 20 mil bilhetes para o Campeonato Europeu de Turismos de 20 a 22 de Outubro, no Autódromo do Estoril. Visite-nos para levantar quantos bilhetes quiser e aproveite as condições especiais para a compra do seu Chevrolet. Chevrolet é muito mais. Queres conhecer os animais do zoo? Então canta connosco. O Jardim da Bicharada. As músicas de apoio ao Jardim Zoológico. Compra já. Ah, Brasil, Brasil, férias de sonho. O problema é que eu nunca ando com uma caneta para anotar o número do cartão T. Bem, podia sempre decorar.

soltas para o arranque é mais uma dupla hora de António Sérgio nas antenas da Rádio Comercial, afastado há algumas noites do nosso som das soltas, recuperado agora através de Parachute e também Gone, single novo para o álbum Pearl Jam, homónimo. Comercial, cobertura para todo o país, António Sérgio, nas horas até às três. ontem um título curioso, vale dois certos na fase ranking de mais uma dupla guarda de António Sérgio nas antenas da Rádio Comercial. Chama-se Don't Let Stars Keep Us Tangled Up. Ela chama-se Courtney Tidwell. Ficamos com os tais dois temas partidos. E não sabe o nome, nem quem canta, escreva nesse preciso momento comercial no seu telemóvel e envie um SMS para o número 4443. O preço da mensagem é de 45 cêntimos. Rádio Comercial.

it's only three sweet notes. Valerie, I've been doing some thinking, some deep, deep thinking, and I've come to see that perhaps I've not said much, but when next we meet, I'll untie this tongue of mine. Oh, to be summoned by unseen and sparkling eyes, perfectly sweet, it brings a great increase. There's no word that is not praise. Comercial para os seus ouvintes mais notívagos, por isso mesmo a emissão das horas de António Sérgio arranca uma, termina às três. Falamos do novo Clinic, dois títulos, Artist e Family. O álbum tem o genérico Visitations Clinic. Oh, Dois títulos Family, há pouco Harvest, subtítulo Within You, é o novo Clinic de 2006 na Domino, genérico Visitations. The Rapture. Sérgio, nas horas rádio comercial, edição até às 3, é o Mundo de Soltas, onde se acabaram de incluir há pouco os Clinic, com dois temas para o novo álbum Visitations, The Rapture, Get Myself Into It, até mesmo os Sunshine Underground. I'm on top and you're trying to stop me now. Stop me now. I'm on top, but you're trying to stop me now. I'm on top, but you're trying to stop me now. And I bet you do wish I did something. I bet you just don't understand where the hell I came from. Oh, I just meant you to be the best music I've heard. Rádio Toca Animal. Rádio Comercial. Toca Animal. Toca Animal. Rádio Comercial. Toca Animal. Toca Animar. Toca com a Rádio Comercial. Rádio Comercial Toca Animar. Em Arganil, Cantanhede e Coimbra, 90.8. Inscrevemos-nos há algum tempo atrás, não assim tanto, na nossa agenda dos nomes novos. Chamam-se Amusement Parks on Fire. É para já um excerto, título tema para o álbum Out of the Angeles. Thank you. Santo de Angeles, o título de abertura para título tema também do álbum dos Amusement Parks on Fire.